MCJ, entreprise générale de bâtiments à Loury. MCR 45, entreprise de maçonnerie à Saint-Jean-de-la-Ruelle. DLP Plomberie à Châteauneuf-sur-Loire. DMC Couverture, neuf et rénovation à Saran. DSA Rénovation à Épi-en-Beauce. Correia Alves Manuel, création de salle de bain à Villorceau. Et RM Rénovation Carrelage, faïence, terrasse à Châteauneuf-sur-Loire. A todos, muito obrigada. A tous, un grand merci et un beignage à Radio Arc-en-Ciel. Muito bom dia a todos e a todas, bem-vindo à Rádio Arc-en-Ciel e vocês estão na presença de Lourenço com mais uma emissão, o fim de semana à porta. O tempo para mim não te mudou. Nem parece que passou, continuas sempre igual. Ainda tens beleza ao acordar, à luz do sol e ao luar. És amor intemporal. Os anos se passaram, não senti. Quando olho para ti, sinto mais a dor. Ainda está um belo ao despertar. E em noite, talvez mais, eu te juro, meu amor. Na cama, na rua, na rua, tu és linda onde for, acho que houver. Na tela, és ainda o meu sonho de mulher. Na cama, na rua, tu és linda onde for, acho que houver. Na terra, na rua, és ainda o meu sonho de mulher. Não levou, para mim só te transformou. De astro, raio, estrela, amor. Ainda digo e direi tantas vezes: és como o licor dos dedos. Passa o tempo e estás melhor. Ai, na cama, na rua, tu és linda. Na rua, tu és linda

C'est du soleil, soleil, plein les oreilles, plein les oreilles, plein les oreilles. Conheces por fora. Para ela uma canção e ela gostou e disse para mim: essa canção é perfeita pro casal principal da novela, vai ser feita por Nanda Costa e Rodrigo Lombardi. Eu não tinha terminado ainda a última parte da música, né? Mas ela me contou a história e me ajudou ainda mais a terminar, a concluir a música, né? Faltava um verso. Essa música eu fiz para falar do cara que toda mulher gostaria de ter, né? Do cara que todo homem gostaria de ser, do cara que eu tento ser. O cara que pensa em você toda hora, em quantos segundos se você demora, está todo o tempo querendo te ver, porque já não sabe ficar sem você, e no meio da noite te chama pra dizer que te ama. Esse cara sou eu. Cara que pega você pelo braço, esbarra em quem for que interrompa seus passos, está do seu lado do que deve vier, o herói esperado de toda mulher. Por você ele quer interior, seu melhor amigo. Esse cara sou eu. O cara que ama você do seu jeito, e depois do amor você se deita em seu peito, te acaricia os cabelos, te fala de amor, te fala outras coisas, te causa calor,

Deus nos fez, mulher e marido. Fala para mim, fala para mim, que eu não. Ora, então são 9:53 e vamos continuar com as nossas músicas, e desta vez é quem vai ser uma artista que esteve cá connosco no baile em São João de Belão no sábado, no dia 11, e vai ser então Carma Leal. Vamos escutar esta linda voz. Ora, estamos a ouvir então Carmo Leal, onde errei a voz da Linda de Sousa, mas não é ela, é Carmo Leal, que canta uma canção de Linda de Sousa. Tenho um restaurante famoso graças a passei com bons petiscos, pregos, bifanas e sardinhas, iscas, moelas e panados, caracóis e francesinhas, pizzas, canelones, spaghetti e outras massas, mas a malta só quer é bacalhau com natas. Pizzas, canelones, spaghetti e outras massas, mas a malta só quer é bacalhau com natas. Gastronomia de qualidade. O cliente, quando sai, diz comigo como um abade. Peixes, carnes e mariscos, garrafeira bem portuguesa, queijos, frutas, muitos doces completam a sobremesa. Pizzas, canelones, spaghetti e outras massas, mas a malta só quer bacalhau com natas. Pizzas, canelones, spaghetti e outras massas, mas a malta só quer é bacalhau com natas. Pizzas, canelones, spaghetti e outras massas, mas a malta só quer é bacalhau com natas. Tens que ser meu, não posso facilitar. Um pãozinho tão gostoso, toda a gente quer provar. Ai amor, tens que ser meu, não consigo resistir. Tens que ser só para mim. És um pão, ai és um pão. Tu és o homem mais caliente que encontrei. Ora, então viemos estar à escuta de Joana, tu és um pão. E então eu tenho aqui já uma dedicatória que é da parte de Manuela de Araújo para a sua cupina Rosi, não esquecendo Nicolás Dias e também o seu Charri e todas as pessoas que a conhecem e também não esquecendo o animador. E de minha parte, o meu muito obrigado e que tenham um ótimo dia. Então vamos passar aqui, como de hábito, a sua bela canção preferida e amorosa, que é de Tony Carreira, Resta. Contactez le 02 38 43 48 00. Há quem diga que eu dormi de toca, que eu perdi a boca, que eu fugi da briga, que eu caí do galho e não vi.

Ora então são 10 horas e 18 minutos e vamos continuar com a nossa música. E vai ser então mais um disco pedido aqui nas nossas ondas da Rádio Arco-Íris 96.2. E vai ser o disco pedido da parte de Maria Augusta para a sua colega que se chama Jana. E então ela pediu para passarem a música do Nelson Ned, Domingo à Tarde. Então vamos escutar esta linda música. O que é que você vai fazer domingo à tarde? Para sair comigo, passear por aí numa rua qualquer da cidade. Vou dizer pra você tanta coisa que a ninguém eu digo. Domingo à tarde, pois domingo é um dia tão triste pra quem vive sozinho. Quando eu vejo um casal namorando, é que eu sinto a verdade. Passar o domingo sem ter um carinho. Se você também vive tão só, sei que vai me entender. Sem amor é muito mais difícil a gente viver. Pela última vez me responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Responda, mas diga a verdade, pois eu quero sair com você domingo à tarde. Então vimos de ouvir Nelson Ned, que foi pedido da parte de Maria Augusta para a sua colega Jane. E vamos então continuar com os nossos discos pedidos. E então vou passar aqui mais uma música que foi pedida do C. José Bessa para um colega dele. E ele disse para eu passar então o Kim Barreiros, Vou Pedir ao Pai Natal. Então vamos ouvir esta linda música. Yeah. arc-en-ciel. Arc-en-ciel. En harmonie. La FM en couleur. En couleur. Ora, 10 horas e 27 minutos e continuamos então com os nossos discos pedidos e desta vez é da parte de António Lourenço para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família, para todas as pessoas que o conhecem e não esquecendo também Eduardo Teixeira e também o animador. Então, de minha parte, muito obrigado e desejo-lhe um ótimo dia. Então vamos ouvir aqui o nosso Ruizinho de Penacova recebeu um convite à casa da Joaquina. Tinha uma filha boa. Ora, então vimos de ouvir o Ruizinho da Pena Cova, que foi pedido a António Lourenço. E vamos continuar com as nossas dedicatórias. E desta vez é da parte da Sra. Esperança, para o Sr. Agostinho Monteiro e para o Sr. Armando e para as suas esposas e para todos os doentinhos do mundo que estão a sofrer neste momento e também para toda a sua família. E não esquecendo o animador e todo o auditório da Rádio Arcanciel. E vamos então continuar com as músicas, eu vou passar aqui, como é de hábito, que ela gosta de ouvir também este cantor, e é o Graciano Sagra, Amor Sagrado. De tudo eu te agradeço. Lindo era o teu amor. Tanto carinho me davas, sem eu saber tu choravas, sofrendo só tua dor. Os anos por ti passaram, teus cabelos branquearam, o teu rosto envelheceu. Santa Mãe, rezo por ti, que Deus te guarde no céu. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado. Às vezes tenho a impressão que por mim estás a chorar. Comigo preocupada, minha mãezinha adorada, sei que me estás a ajudar. És a minha companhia, choro de noite e de dia para dizer que te agradeço. Ausente, para mim estás sempre presente, querida mãe, eu não te esqueço. O amor sagrado é o da nossa mãe, divino adorado. E vimos então de ouvir o Graciano Sagra, Amor Sagrado, que é a nossa mãe e foi pedido a ser a esperança. E continuamos então com as nossas dedicatórias e desta vez é da parte de Eduardo Teixeira para todos os seus colegas de trabalho, para toda a sua família e não esquecendo o António Lourenço e a todos que o conhecem também, para todos os amigos dele e não esquecendo também do animador. E minha parte, meu muito obrigado e que tenham um ótimo dia de trabalho. E então vamos ouvir o Jorge Ferreira, A Desgarrada, de Nelinho na Capela. Já palpaste, pergunta agora eu então, se há week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans le programme. Este filho de que eu agrado, estará sempre a teu lado. Sim, mãe, tu és e serás a razão do mundo. Um beijo de quem te ama, porque a saudade me chama. Eu depressa vou te ver. Fernando Santana, Conceição, nome de Santa. E vamos continuar então com a nossa dedicatória, e tenho aqui mais uma dedicatória que é da parte de Jane para Cecília Lopes e Maria do Campos, e então ela pediu para passar o Tony Carreira, Mais do que uma amiga, e para todas as pessoas que a conhecem tão bem, e também para todos os animadores e para o áudio da Rádio Arcanciano. E então vamos ouvir o Tony Carreira, Mais do que uma amiga. Fiquei feliz por te encontrar, o primeiro amor que eu vi. Ao perguntar se o grande amor surgiu para ti, pois respondeste-me a chorar e eu vi. Vi que sou ainda tudo em teu viver, e mais do que amiga, ainda sonhas voltar a ser. Caminho em nada mudou, e também que o destino só te diferente nos reservou. Contar, achei melhor ficar guardado, e acabei por disfarçar com um adeus tão magoado. Talvez com medo de voltar ao passado, pois vi que sou ainda tudo em que viver. Amiga, ainda sonhas voltar a ser. Vi que o teu caminho em nada mudou, e também que o destino só te diferente nos reservou. Amiga, ainda sonhas voltar a ser. Vi que o teu caminho em nada mudou, e também que o destino só te diferente nos reservou. Vi que sou ainda tudo em teu viver, amiga, ainda ainda sonhas voltar a ser. Vi que o teu caminho em nada mudou e também que o destino só de diferente nos reservou. Vi que sou ainda tudo em teu viver. Ora, vimos de ouvir então Tony Carreira, Mais do que uma amiga, que foi pedido da parte de Madame Jane. Continuamos então com mais uma dedicatória, que é da parte de Maria do Céu, e então para todos os doentinhos do mundo, para todas as pessoas que a conhece, para toda a sua família, não esquecendo o animador, de minha parte, meu muito obrigado e um ótimo dia. E então vou passar aqui uma cançãozinha que tem por título O Fernando Santana. Amavas, linda morena, sabia que me enganavas desde pequena. Amor como teu amor já não vale a pena, mas sabes que ainda sou louco por ti, amor. Meu coração me diz, ele não se engana, ainda hei de prender tua má cigana. Um dia irás seguir-me por onde eu for. Sou louco por ti, amor. Mirar os teus olhos negros, beijar teus lábios de mel, descobrir os teus segredos ao pedacinho do céu. Mirar os teus olhos negros, beijar teus lábios de mel, descobrir os teus segredos ao pedacinho do céu. É o dia em que tu me queiras, é o dia em que tu me queiras. Eu vou bailar, eu vou bailar. É o dia em que tu me queiras. Eu vou bailar, eu vou bailar. Dizia que me amavas, linda morena, que me enganavas desde pequena. Amor como teu amor já não vale a pena, mas sabes que ainda sou louco por ti, amor. Meu coração me diz, ele não se engana, ainda hei de aprender tua má cigana. Um dia irá seguir-me por onde eu for. Um dia virá sou louco por ti, amor. Os teus olhos negros, beijar teus lábios de mel, descobrir os teus segredos ao pedacinho do céu. Mirar os teus olhos negros, beijar teus lábios de mel, descobrir os teus segredos ao pedacinho do céu. É o dia que tu me queiras, é o dia que tu me queiras. Eu vou bailar, eu vou bailar. É o dia que tu me queiras, é o dia que tu me queiras. Eu vou bailar, eu vou bailar. Arc-en-ciel 96.2. La FM en couleur. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Oh, mais où courez-vous?

vinham todos nesta data parabéns te desejar. Mas como nós, eram pobres e nada tinham para te dar. Chegou a hora da agonia, olhavas para mim, não sabia o mal que te atormentava. Os teus olhos se fecharam, o teu rosto pálido gelava. Que triste realidade. Mamã, hoje vou levar flores à tua campa. Para ti, mãezinha santa, feliz aniversário. Mamã, saudade. Mamã, saudade. Mamã, saudade. Mamã, devemos de escutar então Graciano Sagra, Mamá Saudades, que foi de mim mesmo dedicada ao meu neto Telio, que ele gosta muito de ouvir, e para todo, para a sua irmã e para os seus primos também, para todos os meus netos que estão em casa. E então, como há uma mãe, também há um pai, e vamos ouvir então o Mário Jorge, pai querido, que foste embora. Também tudo corria bem. Fortes brigas que acontecem de casal, e nem sempre há um final. Saiu de casa um dia pela manhã, abraçou-me, beijou-me, se despediu e me disse: meu querido filho, nunca mais te voltarei a ver. Meu querido pai, porque me abandonaste e um dia nos deixaste sem solução de viver? Vem ter comigo, estejas tu onde estiveres. Eu te peço com grito, volta para mim, paizinho. Era pobre, solitário, mas honesto. Mas em casa nem tudo corria bem. Fortes brigas que acontecem no casal, e nem sempre há um lindo final. Saiu de casa um dia pela manhã, abraçou-me, beijou-me, se despediu e me disse: meu querido filho, nunca mais te voltarei a ver. Meu querido pai, porque me abandonaste e um dia nos deixaste sem solução de viver? Vem ter comigo, estejas tu onde estiveres. Eu te peço com carinho, volta para mim, paizinho. Tu sucre, tu miel. Elle est comme ça la musique. Comme ça la musique. Sur Arc-en-Ciel. 17 minutos e continuamos então com David Garcia. Não chores pelo passado. Não chores, meu bem, não chores pelo amor que perdeste. Não chores, meu bem, não chores pelo amor que perdeste. Tu procura outro agora, lembra-te do que sofreste. Tu procura outro agora, lembra-te do que sofreste. Não chores pelo passado, olha bem para o presente, procura a felicidade, não livres

não quero ser mais um na sua estrada. A sua salvação de madrugada. Hoje estou aqui, vai ter que decidir. Jogo de repente. Toma juízo, me ajuda a conservar o amor de gente. Toma cuidado, eu posso reverter essa partida. Toma juízo. Vai ter que decidir, prazer de ter você pela metade, do que o meu amor de corpo inteiro, amor maior que o mundo, verdadeiro. Toma cuidado, a vida mudou o jogo de repente. E 45 minutos e estamos a um quarto de hora do fim da nossa emissão, com o fim de semana à porta, e estamos à escuta de Luís Rosa, Toma Cuidado, Toma Juízo, e a seguir vamos ficar com Marante Duvido. Uma cena louca em filme de terror. Sinto que que também estás sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que tu já não me ames. Duvido no calor dessa cama. Eu duvido nos teus sonhos não chames por mim. Acredito que a paixão não morreu. Acredito que o desejo sou eu. Até revirar o mundo, não vais encontrar ninguém melhor do que eu. O meu coração sofre de dor, não entende como te perder. Tenho a sensação de estar vivendo uma cena louca em filme de terror. Sinto que também estás sofrendo a mesma saudade, o mesmo mal de amor. Eu duvido que tu já não me ames. Duvido no calor dessa cama. Eu duvido nos teus sonhos não chames por mim. A paixão não morreu. Acredito teu desejo sou eu. Acredito toda a zanga de amor é assim. Estou fora, estou a ir embora. Não quero mais contigo ficar. Bye bye, estou fora, estou a ir embora. Da memória vou te apagar. A tua mensagem, fiquei perdido e sem chão. Juro que eu não esperava de ti nessa. Ora, 11 horas e 50 minutos, estamos a 10 minutos do fim da nossa emissão, o fim de semana à porta. Ora, então a seguir. Às 13h30 vocês vão estar então com o Somos Como Souvenir, a Beca Nicolau. E depois, a partir das 17 horas, estarão com Mani da Descoberta. E depois, das 19 horas até às 22, estarão com Mabrique Albino. Na verdade, só quis

Sara, eu te amo com ternura. Sara, não me leves à loucura. Para a nossa vida melhorar, e vamos cantar para todo mundo: o divórcio vai chegar. Graças a Deus. Ora, pois então, meus amigos, é com esta linda canção que eu cheguei ao fim da minha missão, do fim de semana à porta. Ora, e espero que vocês tivessem passado uma ótima manhã. Quanto a mim, foi um regalo estar aqui com vocês. E então marcaremos encontro para terça-feira próxima para mais uma emissão com as Manhãs Românticas. Desejo tudo de bom, bom apetite, um ótimo fim de dia, um bom fim de semana para todos, muita saúde, e vou-vos deixar com uma página do PUB e depois deixarei então com a RTP Internacional para vocês ouvir algumas notícias. Arc-en-ciel 96.2, la FM en couleur. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. Pour votre plaisir. On est où, courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Vous êtes à... Voilà, então, bon fin de semaine à tous et fiquem com a RTP Internacional et bon appétit. São 11 horas da manhã em Portugal Continental e na Madeira, 10 horas da manhã nos Açores. Sindicatos de professores criticam o Primeiro-Ministro, garantem que não vão ceder na exigência da contagem do tempo de serviço. Carlos Moedas diz que os municípios não foram tidos nem achados na preparação do plano do Governo para resolver os problemas no setor da habitação. O Presidente da Câmara de Lisboa acusa o Executivo de querer acabar com o negócio do alojamento local. Sol em Portugal continental, com aumento da nebulosidade na região sul do país. Na Madeira, nuvens com previsão de aguaceiros geralmente fracos. Nos Açores, céu parcialmente nublado. Notícias, a edição é de Frederico Moreira. Já começou a nova ronda negocial entre o Ministro da Educação e os sindicatos de professores. À entrada para o encontro na sede do Ministério em Lisboa, o STOP anunciou uma nova manifestação de profissionais da educação para o dia 25 de fevereiro. De resto, os sindicatos assumem que são baixas as expectativas para esta nova reunião com o Governo, principalmente depois do Primeiro-Ministro ter ontem rejeitado qualquer hipótese de recuperação do tempo de serviço cumprido e não contabilizado para efeitos da carreira dos professores. Palavras de António Costa, que hoje mereceram muitas críticas, Alexandra Sofia Costa, por parte do STOP e da FENPROF. Mário Nogueira diz que as declarações do Primeiro-Ministro só servem para incendiar ainda mais os professores. O Primeiro-Ministro já pôs a questão ao nível da demissão do Governo, já pôs esse problema ao nível das obras do IP3, agora põe no tratamento aos idosos. Amanhã não sei o que há de pôr, mas há de inventar qualquer coisa, porque o Sr. Primeiro-Ministro, nesse aspecto, é alguém com muita criatividade e imaginação. Portanto, para nós o que importa é assim: os professores trabalharam, cumpriram esse tempo de serviço. É falso o que diz o Sr. Primeiro-Ministro de que não foi contado para ninguém. Foram contados os pontos e, como sabemos, os pontos correspondem a tempo de serviço. A FENPROF tem já novas greves marcadas no dia 2 no Porto, no dia 3 em Lisboa, e não aceitam serviços mínimos para esta greve. Já André Pestana, do Stop, lembra que António Costa gosta muito de fazer jogos com os portugueses. Em 2018-2019, o Sr. Primeiro-Ministro dizia que ou havia dinheiro para as obras da IP3 ou havia dinheiro para a contagem de tempo de serviço. O que acontece agora é que sabe-se agora que a Associação do antes do IP3, há cerca de uma semana, disse que nem houve dinheiro para as obras do IP3, nem houve dinheiro para a contagem de tempo de serviço. Ou seja, o dinheiro, como sabem os portugueses, vai para a corrupção, vai para offshores, vai para a migalhaço para tapar buracos e luxos para bois partidários, mas não vai para, de facto, as coisas que são importantes, que é servir as populações, é servir através de investimento nos serviços públicos e em todos os seus profissionais, seja na educação, seja na saúde, em todos os setores. Isso é que é importante. O Stop entra para esta reunião sem expectativas e já tem até novos protestos marcados. Vamos fazer então uma nova marcha também pela escola pública e em defesa do direito à greve, que vai unir, então, no próximo dia 25 de fevereiro, que é um sábado, vai unir simbolicamente o Palácio da Justiça, porque nós estamos em exigir justiça, até à residência oficial do Primeiro-Ministro, onde também depois, no final, vamos, à frente da Assembleia República, da Casa da Democracia, vamos enterrar, digamos assim, simbolicamente, a escola democrática e de qualidade que, infelizmente, está a ser atacada nos dias de hoje. Novo protesto simbólico no dia 25 de fevereiro. E esta hora já decorre essa nova ronda negocial no Ministério da Educação. O Presidente da Câmara de Lisboa lamenta